Para nós tem sido uma honra muito grande estar com vocês nesses dias. Estamos meditando juntos a respeito do tema discipulado. Só para saber quantos discípulos de Jesus nós temos aqui. Aleluia. Glória a Deus. E temos meditado um pouquinho mais sobre esse tema, tema muito importante. E ontem nós fizemos uma introdução, meditamos juntos sobre 10 motivos para discipular, para sermos discípulos e também para fazermos discípulos. E nessa noite eu quero falar sobre Jesus. Paulo disse certa vez algo muito interessante. Ele disse: a mim não me desgosta e é segurança para vós que eu fale as mesmas coisas. Seria um erro gravíssimo falarmos sobre discipulado e não falarmos sobre o mestre. Discipulado não é apenas uma estratégia. A essência do discipulado é a comunhão com uma pessoa. Ah, que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso. Não é algo técnico, não é algo mecânico. No passado, através do profeta Isaías, Deus se queixou disso, do seu povo que mantinha um relacionamento com Ele, baseado em coisas que maquinalmente haviam aprendido, mas o seu coração estava longe do Senhor, não havia temor de Deus, não havia obediência a Deus, comunhão com Deus, aproximação de Deus. E assim seria um grande erro falarmos sobre discipulado e não falarmos sobre a pessoa que seguimos. Aquele que conquistou o nosso coração. Aquele a quem adoramos nessa noite todas as coisas que fizemos desde o início deste encontro é para a glória e o louvor dele. Amém, meus amados irmãos? E assim a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos. E que o Espírito Santo nos ajude a fim de que as nossas motivações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, os projetos, as coisas mais íntimas do nosso ser, tudo seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Somos discípulos, significa que somos alunos, somos aprendizes, somos seguidores. Eu gosto mais dessa definição, seguidores, não de uma religião, não de regras, mas de uma pessoa. Diga para quem está do seu lado: nós somos seguidores de uma pessoa. E agora diga para o seu irmão: quem é essa pessoa? E é sobre isso que eu quero falar. Com certeza já é matéria dada e os irmãos já conhecem muito bem a respeito da vida, a respeito da obra do Senhor Jesus. Quem é essa pessoa? Quem seguimos? João relatou um dos textos que eu mais gosto das Escrituras, revelando que no princípio era o Verbo, a palavra, a ação, o Logos, e o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus. João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E quantas coisas foram criadas? Quantas coisas vieram à existência? João diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes da criação de todas as coisas, antes da existência de tudo, ele já existia como Verbo, como a palavra, como a ação, com Deus. No princípio com Deus, na origem de todas as coisas. E tudo, aleluia, tudo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Esse texto revela a glória e a grandeza do Senhor Jesus. E é importante que você não perca de vista que é essa pessoa a quem seguimos. Nós seguimos o Verbo eterno, o Verbo glorioso, o Criador de absolutamente todas as coisas. Aquele que Paulo revela que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele revela aos irmãos de Colossos que nele foram feitas ou foram criadas todas as coisas, quer sobre os céus ou sobre a terra. As visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi feito, criado por ele e para ele. E a palavra diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo, absolutamente tudo, subsiste. É muita glória, é muito poder. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o centro de todas as coisas. O escritor de Hebreus diz que ele é aquele por cuja causa e para quem todas as coisas foram criadas, todas as coisas existem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas esse Verbo eterno que foi maravilhoso, que nem conversamos, mas já nos cânticos, Deus já foi ministrando no nosso coração. O Verbo se fez carne, o Criador de todas as coisas se tornou como uma de suas criaturas. João ainda relata que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E a sua glória foi vista, glória como do unigênito do Pai. Paulo fala para os irmãos de Filipos que eles deveriam ter o mesmo sentimento, e isso serve para todos nós, o mesmo sentimento, ou a mesma atitude, ou a mesma forma de pensar. Que nobreza na forma de pensar dele. De Cristo Jesus, pois ele sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, falamos sobre a grandeza dele, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, em outras palavras, não achou que deveria se apegar a essa posição que ele ocupava, de extrema, de total glória. Antes, diz a palavra, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Desceu, viveu entre os homens, tabernaculou entre os homens, assumiu a forma humana, se limitando a um corpo humano como o que eu e você temos, que necessita de descanso, de água, de alimento. O Criador do universo se tornou homem e veio habitar entre os homens. E nessa condição, sendo tentado em todas as coisas, cercado continuamente, provado insistentemente, perseguido ferozmente, nunca cometeu injustiça, pecado. Na sua boca, diz a palavra, não se achou dolo, mentira, engano algum. Viver uma vida perfeita, uma vida irrepreensível, sem cometer um pecado sequer. Eu falo sobre isso há anos, mas todas as vezes que eu falo, essas coisas se renovam dentro de mim, porque é um contraste tão grande. É um contraste muito grande. E isso me provoca a adorar, me provoca a amar, me provoca a admirar. É a pessoa mais incrível que eu conheço. Não cometeu um pecado sequer, jamais tropeçou, sem deslize, sem rastro. Você pensa numa pessoa que não deixou um rastro sequer de imperfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Um caráter aprovado, aprovado por Deus, que emudecia e calava os homens, seus inimigos, seus perseguidores, que não achavam nele mão nenhum. Os mais perversos inventavam coisas, subornavam, tentavam continuamente manchar aquele que não tinha mancha, não tinha pecado. E além de um caráter perfeito, também realizou obras maravilhosas, como falamos ontem. Dentro das obras que Jesus realizou, ele fez discípulos. Mas além de fazer discípulos, restaurou a vista aos cegos, ressuscitou mortos, restaurou a saúde de coxos, de aleijados, curou leprosos, expeliu demônios. Legiões, castas eram repreendidas por Jesus com a simples presença dele. Os endemoniados caíam por terra, os demônios saíam gritando desesperado. Ele realizou grandes obras, feitos nunca antes vistos. Jesus realizava suas obras e as multidões verbalizavam e diziam: nunca se viu tal coisa. Ninguém jamais falou como este homem. De onde lhe vêm essas palavras, essa sabedoria, esses feitos milagrosos? Deus ungiu, como falamos ontem, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E assim ele andou por toda parte, fazendo o bem, sempre fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Percorrendo cidades, percorrendo povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda a sorte. Você lê os evangelhos e você fica impressionado com a variedade, né, de enfermidades, de males, de tormentos que Jesus, com uma palavra, e às vezes de forma tão criativa, com lodo, com uma imposição de mãos, com uma provocação de fé: vai, lava-te, vai, teu filho vive. Não fez nada, não impôs mão, não, dessa vez não pôs lodo nem nada, só deu uma palavra: teu filho vive. Simples. Ele creu e de fato recebeu, porque nele o poder do Espírito Santo, aleluia, fluía sem impedimento nenhum, um canal liberado O Espírito fluía graciosa e poderosamente através da vida de Jesus. E quem é Ele? Esse homem glorioso é aquele a quem eu e você seguimos. Ele dá sentido ao discipulado. É tão bom ser discípulo por causa dele. Eu não me vejo de outra forma. Por quê? Porque ele é tudo. Tudo tem sentido. Ele é a razão de tudo. Realizou grandes feitos, realizou grandes obras. E morreu pelos nossos pecados. E durante tantos anos nós passamos de forma relâmpago, como a gente diz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, como conhecemos bem, e foi exaltado à mais alta posição. Mas espera lá, porque quando falamos sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a exaltação de Jesus, estamos falando do ponto central do Evangelho, que em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo chama de o testemunho de Deus, que ele levou para os irmãos. E na sua humildade e profundidade diz que não persuadiu os irmãos com palavras de persuasão humana. Seu desejo não era que a fé dos irmãos se apoiasse nestas coisas, mas no poder de Deus. E por isso ele levou o testemunho de Deus, que significa as coisas que Deus viu quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Porque quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz, meus amados irmãos, Satanás foi destruído. A dívida do pecado foi quitada. A cédula promissória que era contra mim, contra você, que nos comprometia, nós estávamos perdidos. Sócrates cantou nessa noite, miseráveis. Ah, nós estávamos perdidos. Havia um documento. Estávamos comprometidos, arruinados, legalmente. Com prova. Havia prova dos meus e dos teus pecados. E essa prova nas mãos do inimigo, nas mãos de Satanás. Jesus rasgou esse documento. Despojou o inimigo e encravou na cruz essa cédula, anulou, quitou a dívida, a morte foi vencida, seu corpo foi levado para a sepultura, ele estava morto sim na carne, mas vivificado em espírito, ele desce ao mundo dos mortos, arranca das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Jesus pregou o Evangelho aos mortos para selar a perdição dos incrédulos. Jesus levou boas notícias para os que haviam morrido na esperança. Jesus abriu as portas do Hades. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele declarou para João, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Aleluia! Não foi apenas um homem crucificado, como outros foram crucificados. Era o Filho de Deus e que estava naquela posição, naquela condição, porque tinha um plano, ele tinha que enfrentar aquilo. Ai de mim, ai de você, se ele não tomasse a cruz em nosso lugar. Eu misturo as minhas lágrimas, muitas vezes riso, porque você vai pensando na vida de Jesus, e você chega à conclusão de que ele atormentava, né? Eu não tenho outra palavra para usar aqui, as trevas vivo. Mas quando morreu, aí é que arrasou mesmo de vez. Porque na perspectiva histórica, nós vemos o homem ensanguentado, flagelado, ferido, parece que vencido e arruinado na cruz. um dos ladrões ao seu lado o questiona, na sua ignorância e incredulidade: não és o Cristo? Desce daí, salva-te a ti e a nós também. Ele tinha que estar lá, porque quando ele estava pregado na cruz, Deus estava vendo todas estas coisas que eu declarei nesta noite. Derrota de Satanás. Paulo fala para os irmãos de Colossos que ele despojou principados e potestades, os expondo à vergonha e ao desprezo. Triunfou publicamente sobre eles na cruz, aleluia. Foi uma surra, uma derrota eterna, tremenda, completa, aleluia. Paulo fala para os irmãos de Coríntios que a loucura que foi feita em sabedoria, a sabedoria de Deus e o poder de Deus no seu sacrifício, naquele homem maravilhoso que eu e você estamos seguindo, aleluia. Temos tantas razões para amar, tantas razões para adorar, tantas razões para seguir, tantas razões para olhar firmemente para Ele, para desejá-lo, para considerá-lo, aleluia. Irmão, presta atenção, cuidado. Discipulado não é uma coisa mecânica, é um relacionamento, é uma comunhão, um envolvimento, uma entrega. Eu não uso muito essa paixão, essa palavra, mas uma paixão, um amor profundo por essa pessoa, é uma conquista. Presta atenção, o discípulo é conquistado por Jesus. O discípulo compreende bem o que Pedro declarou: para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Para onde iremos? Quando a vida de Jesus, a obra de Jesus se torna clara diante dos nossos olhos, você não tem mais para onde ir, você não tem mais para quem ir, não tem. Coisas incríveis aconteceram, mas ao terceiro dia Ele ressurge dentre os mortos, aleluia, aleluia. Se revela aos seus discípulos, em 1 Coríntios 15, Paulo fala para mais de 500 irmãos de uma só vez, 40 dias, Lucas relata em Atos dos Apóstolos, comendo com seus discípulos, lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus, falando coisas maravilhosas para os seus discípulos, os preparando, dando os últimos retoques, restaurando os últimos detalhes, como foi na vida de Tomé, ainda mantendo as marcas do seu sacrifício, podendo confrontar no bom sentido, com amor, seu discípulo, dizer: ponha a sua mão no meu lado, veja as minhas mãos, os meus pés, sou eu. Deixando os discípulos maravilhados, impressionados, no bom sentido, assustados: é o Senhor, Ele está vivo, aleluia, Ele está vivo. Após esses dias, Ele é assunto aos céus. Falando com os seus discípulos, as Escrituras revelam que Ele começa a subir. Uma nuvem o encobriu. Ele voltou para o Pai, porque tinha vindo do Pai. Eu gosto do que Paulo fala em Filipenses: pelo que também Deus o exaltou. Que lindo! Não foram os homens que exaltaram Jesus, nem Ele a si mesmo. Foi Deus. aleluia. Diga para o seu irmão, Deus sabe exaltar. Deus sabe. Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. E quantos nomes existem? Para que ao nome de Jesus, diz a palavra, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele levou cativo o cativeiro. Os que morreram na esperança, os irmãos foram com eles, mas tem joelhos lá ainda e eles vão se dobrar. E toda a língua há de confessar que Jesus Cristo, aleluia, é Senhor para a glória de Deus. Quem concorda, quem não concorda, quem creu, quem não creu, quem seguiu, quem não seguiu, quem obedeceu, quem não obedeceu, ninguém vai escapar. Está determinado e através dos profetas, o Senhor declara com força, pela minha vida, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aquele que veio do Pai voltava para o Pai. Aquele por intermédio de quem Deus havia falado nos últimos dias. O Filho, o herdeiro de todas as coisas, a expressão exata, o resplendor da glória do Pai, que fez a purificação dos pecados e agora se assentava à destra, à direita da majestade nas alturas. E o escritor de Hebreus diz que ele se tornou tão superior aos anjos. Tão superior, não dá para mensurar, é muita superioridade. Quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Assumiu o posto de maior honra, de maior glória, de maior destaque, aleluia, em todo o universo, aleluia. Assentado à direita, à destra do Todo-Poderoso Deus, à direita do Pai. Eu imagino, eu viajo pensando nessas coisas, na recepção de Jesus. Davi recebeu uma revelação tão linda no Salmo 24, sobre o brado no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei, aleluia. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, aleluia. Eu e você sabemos seu nome, por isso que diversas vezes Paulo diz, o mistério que estiver oculto, que foi revelado a nós, em Efésios 3, verso 5, se não me falha a memória, que foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito Santo, para nós agora é claro, é Jesus, sabemos o seu nome, aleluia! O Rei da Glória é Jesus. Diga isso para quem está do seu lado, diga, Jesus é o Rei, aleluia, o Rei da Glória. Você pensa comigo, todos os anjos reunidos, Deus glorioso, Pai, o seu trono e aquele lugar maravilhoso, reservado, preparado e guardado para ser ocupado pelo Filho, aleluia, a quem todos os anjos deveriam adorar, porque essa é a ordem do Pai, todos os anjos de Deus o adorem. Que glória! E é interessante que quando falamos sobre isso, é aquele que ressurgiu dentre os mortos e que já impressionou os discípulos naqueles primeiros momentos, era o Senhor. A sua glória continuou crescendo. Quando ele fala com João, na revelação do Apocalipse, e cita esse texto que falei, quando tomou as chaves da morte, do mundo dos mortos, João já viu ele mais glorioso ainda, tão glorioso que caiu como morto a seus pés. Eu amo essa passagem porque, só um detalhe, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O rosto do meu Senhor. E a sua glória não parou de crescer. Você para pensar o que significa estar tete a tete, como a gente diz, lado a lado com o papai. Um dia ele se levantará do trono e ele voltará. Quando seus discípulos lhes perguntaram a respeito dos sinais dos últimos dias, do que aconteceria no fim, das coisas que apontariam para a sua vinda, no final dos séculos, Jesus pontua várias coisas, e depois ele fecha no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dizendo que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Ele disse que todos, sem exceção, todos os povos da terra se lamentarão. O lamento que se faz por um morto. Uma emoção que não se administra, não se controla, um desespero, uma angústia. Todos os povos da terra serão golpeados. Copto é a palavra da raiz, que significa golpe. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, e a palavra diz, com poder e muita. Em Apocalipse, João viu seu rosto brilhando como o sol na sua força, e agora na sua vinda é mais glória ainda. Pedro disse que os céus serão desfeitos, incendiados, os elementos abrasados vão se derreter. Isaías, em sua palavra profética, diz que o céu se recolherá, fugirá envergonhado diante da glória do Todo-Poderoso Senhor. Ele vem, e eu estou esperando. Essa pessoa, todas essas coisas, nós conhecemos bem. E é tão importante para nós que isso fique vivo dentro do nosso coração. Porque isso vai dar sentido à nossa vida como discípulos. E ao nosso trabalho como cooperadores dele, fazendo mais discípulos para ele. Não é uma religião. Não são regras. Nós seguimos a uma pessoa que nos conquistou, que transformou a nossa vida. E nessa comunhão contínua com Ele, Ele continua transformando as nossas vidas. Paulo diz para os irmãos de Coríntios que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que honra sermos seguidor de Jesus. Isso mexe profundamente conosco. E aí você vai entendendo. Eu creio que o Espírito Santo nos ajuda nessa noite a compreender. Porque quando a gente fala sobre o Espírito Santo, eu tenho pensado e meditado muito nisso nesses últimos dias, a grande obra do Espírito Santo é glorificar o Filho. É glorificar o Filho. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo e não ama profundamente Jesus, não tem interesse e envolvimento com Jesus, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito que foi enviado é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. A verdade não são conceitos, é uma pessoa. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Seu trabalho consiste em glorificar o Filho. É o melhor amigo que nós temos, como cantamos ontem, porque ele nos faz lembrar das coisas que Jesus falou. Que obra maravilhosa. Em Efésios, Paulo diz que ele é o penhor da nossa herança, para resgate da sua possessão, para o louvor da sua glória, a garantia de que quando ele aparecer nos céus, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Essa casca que você tem aí, chamada de corpo, está com seus dias contados, porque ela vai se revestir da imortalidade, vai se revestir da incorruptibilidade, aleluia. Até voar você vai. Pode dizer para quem está do seu lado: está preparado para voar sobre as nuvens dos céus, meu irmão? Vai ser bom, não vai? Sem limites de velocidade, creio eu ainda. E sem acidentes, né? Aleluia! Quem tem essa esperança? Que esperança maravilhosa. É essa pessoa que seguimos. Somos seguidores dele. No início do capítulo 12 de Hebreus, após o capítulo 11, onde ele discorre sobre a fé, maravilhosamente, ele diz: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto ou tenazmente nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o discípulo aí. E a chave é: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Você está olhando para Ele, amém ou não? Aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e hoje está sentado à destra de Deus. Além de olhar firmemente, ele diz: considerai agora atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amanhã a gente fala sobre outras coisas mais práticas, mas eu não tenho liberdade, autonomia de esconder a essência do discipulado. Já venci uma crise, uma época na minha vida, fiquei pensando, tem tantas outras coisas para falar, mas o Senhor falou: mas eu te levantei para isso, para falar de mim. Eu e você, como discípulos, vamos enfrentar oposições, situações que vão se levantar para nos fatigar, para nos levar ao desmaio, à falência, mudança de foco. E nós vivemos num mundo tão complicado, quanto mais passa o tempo, mais difícil fica. Estávamos conversando, né, esses dias sobre os filhos, estava inclusive dando um testemunho do resgate da vida do meu filho. Muito feliz nesses últimos dias que o Senhor nos levou a produzir um álbum chamado Filho e Pai. E que é o cumprimento de uma promessa que Deus nos deu no período mais difícil que nós tivemos na vida do nosso filho, que quase perdemos. Então são desafios para as crianças, para adolescentes, para jovens, desafios para aqueles que estão casados, desafio para aqueles que já têm uma idade mais madura, mais avançada. Até o fim, teremos desafios, mas se olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e considerarmos atentamente o que ele enfrentou, nós vamos vencer. E eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos orar juntos. Cantamos uma música tão bonita. Eu oro por você e você também ora por mim. Orai uns pelos outros. Para que essa convicção em Cristo se torne cada vez mais profunda, intensa. Para que a nossa vida, meus amados irmãos, cristã, ela seja de fato algo, me faltam palavras, né, para expressar, mas seja um envolvimento mesmo profundo entre nós e o Senhor Jesus. O Senhor nunca pensou no discipulado como algo mecânico. E por conta disso mesmo, Ele dizia: vinde a mim. Sigam-me. O Verbo veio. Cantamos nessa noite o Emmanuel, Deus conosco. E o seu trabalho consistia em ir, estar entre as pessoas e chamá-los para perto deles. Ontem falamos um pouco sobre Mateus 28, 18, que diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo. Você pode ler os evangelhos e você vai ver que é uma grande ênfase da vida de Jesus, aproximação. E nós somos discípulos para nos aproximar dele. Irmãos, presta, eu vou falar uma coisa, ou não vou falar. Deixa para lá. Mas vamos nos aproximar do Senhor, que é melhor. É que às vezes a gente está falando e depois de tantos anos, e enfrentando tantas coisas, e nós já enfrentamos tantas coisas, já tentamos agradar o Senhor, já fazer isso, aquilo, aquilo outro, e reunir e tal, mas a vida cristã é tão mais simples, o discipulado é tão simples, fomos chamados para a comunhão de Jesus, para a intimidade com Jesus. Jesus, tão íntimo do Pai, pôde trabalhar com seus discípulos e depois, prestando contas ao Pai, disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Perto de Jesus poderemos transmitir também. Cheios do Espírito Santo, nós transmitimos, aleluia, a glória do Senhor. Como esse será não só o teu presente, mas o teu futuro também, em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus nós vamos orar. Só se você pode nos ajudar ali, por favor. Aleluia. Eu não sei que nível de relacionamento, envolvimento você tem mantido com Jesus. mas eu sei que Ele quer mais. Sempre há mais no Senhor. Sempre podemos nos aproximar mais, mergulhar mais, nos envolver mais, nos comprometer mais, conhecer mais, experimentar mais e assim também transmitir mais. Eu não quero seguir de longe. Pedro tentou seguir de longe, não deu certo. Eu quero seguir perto. Eu gosto da história de João, que era o discípulo que percebeu que poderia reclinar a cabeça no peito de Jesus. Que coisa incrível! É possível. E vou dizer para você, ele gosta disso. João foi o discípulo amado.